fantasia, por vezes despida quem sentia um tempo veloz que não pede licença, dá-lhe a força a passar. Deixou, sentiu. Seus ideais deixou.